E aí, mano, pavilhão e ratos de porão, certo? As crias legítimas da terra do massacre. Chacina de periferia, se morre ninguém vê, lidera o silêncio, a sorte aqui é caixão, cérebro tá fora, destruído seu nome, tu aqui é lei seca, é foda, não tem ideia e nem conversa. Em toda área é assim, distorcei chumbo grosso, acertou seu tolo na ponte, quem é? É, matam por prazer de sangue, morrer é pouco, lugar de louco, nem luz tem. Ajoelhou, vai morrer, construção, matarei, todos sete juntos, retirados em plena luz do dia, sangue em todos os lados. Horário bom, seu otário não existe aqui. Qualquer hora é hora da morte, não tenha medo de mim. Ei, vocês aí, veja a chacina de periferia. Medo não temos, acostumamos em todo lugar. Chacina nova, ela que é nosso júri. Em qualquer lugar, seja maduro e duro, seja esperto, eu já te avisei. Seja do mal ou do bem, tira o alvo farão com você. Mas eu não sei qual que é, vê se se cuida, mané. Antes que botam de soca um cano. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia. Não vacile, não se humilhe. Eles matam sem dó, tipo de médio calibre. Saia, fuja sem medo, te matam. Agora olhe pro céu, puta destino cruel. Corpo em todo lado, não é história, é toda hora. Meu nome é sigilo, mas o meu grito coloco pra fora. Chacina demais, não é um mito, não minto. Aqui vacilou, derrubam o seu cachimbo. Essa é a lei, use e abusam, é como querem. E o jeito é sair fora, fique se você quiser. Tempo fechado, tiro pra todos os lados. O jeito é para e não fala, a lei aqui dentro é foda. Pavilhão 9, sangue bom a qualquer hora. Ajoelhou, não implore, agora. Sou roça, sangue bom, digo sim, digo não. Calibre 12, PT na mão. Zona sua aqui, é sem chance a sorte. Atiram em você se tiver rabo, escape. A chacina é frequente, eu te falo. Não se atreva a romper o otário. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia, periferia. Aqui é foda, avisei. Embalo, morre sem chance a vez. Pega o cano e te estouram, te desviolam. Eu disse aqui, é um gueto sombrio. Esta é a raça de trouxa que faz as leis daqui. Seis mortes, calibre 12 na testa. Era uma vez, saiba de nós é embaçado, mané. Vou pro saco, queira ou não queira, cara. Pois o malandro que é esperto não joga a sua hora fora. O fato é, queima de arquivo. Pra não é merreca e fazem o seu serviço. É crime ou não? Com certeza eu já sei, seu tolo. Está envolvido pilantrado da rota. Pô, o furo é fudido pra quem sabe demais. E não dure um mês cagueta. Decepam e algo mais. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia, periferia. Chacina de periferia. Chacina de periferia.